Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd, eu sou um imigrante em Curitiba. Aqui é o JP e como já dizia Sting, I'm an alien, I'm a little alien. Bom pessoal, eu sou o Luiz Nobre e eu sempre culpo o Canadá. Ah, Blake Canada. Aqui é Azaghal e eu sou um cidadão do mundo. Então eu não sou imigrante nem emigrante em porra de lugar nenhum. Eu tô em casa onde eu tiver, meu. Que isso? Um Nerdcast completamente diferente, né, do... Sim. Decidimos fazer porque tem histórias interessantes a ser contadas sobre emigrantes. Exato, exato. Então vamos para esse papo maluco depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. A batalha do apocalipse, Azaghal. Sim, jovem, né? O grande sucesso de vendas da Nerd Store, vocês nem imaginam, as editoras nem imaginam, que beleza. Temos novidades essa semana. Sim, acabaram os teasers. Exato, porque olha só, a gente tá fazendo de tudo pra convencer as pessoas, né? Que é bom o livro, né? Fizemos o Nerdcast número 80. Exato. Que foi um grande sucesso. Na verdade, a gente não precisa convencer ninguém que o livro é bom em ponto final. É, isso é verdade, né? Nós estamos fazendo uma caridade... De mostrar que temos esse livro vendendo e que você pode comprar e se dar bem, e ser feliz. Nós pedimos alguns milhares de livros. Certo. Temos um quarto sobrando. O quê? Toda a quantidade de livros que nós compramos. Um quarto desses milhares de livros sobrando? Exato. Caraca, que espetáculo. Mas como se não bastasse, né? O Nerdcast 80, o teaser 1, 2 e 3 que apresentamos recentemente nos últimos episódios, temos agora o Hot Site. Exatamente. Da Batalha do Apocalipse. Ficou foda, todo idealizado e feito por mim. Inclusive os teasers, eu redublei todos. Até sozinho. Parece! E refiz todas as imagens que estavam em baixa resolução. Ai, ai, que ótimo. Ficou fodástico o Hot Site, que é um conjunto de esforços, né? Aham, não só sim. Nossos, como de todo mundo que suou a camisa pela Batalha do Apocalipse. Os dubladores, os ilustradores e o autor, né? Que não pode ficar de fora dessa. Claro, com certeza. Todo mundo tá lá, registrado com sua arte, com a sua voz, com as suas ideias. Tá e Anderson legal. Gaveta, que fez o livrinho em 3D. Isso, exatamente. É. Todo mundo colaborou, né, cara? Assim, exato. E por que nós lançamos o Hot Site agora? Certo. Porque o livro, malandro, já chegou no QG da Nerd Store. É verdade. E digo mais, tem gente que já tá maluco arrancando cabelo porque já recebeu a Batalha do Apocalipse em casa. Olha que surpresa que fizemos. Porque nós botamos a pré-venda pro dia 1º de dezembro, caso acontecessem todos aqueles imprevistos que normalmente acontecem. É verdade. Mas não aconteceu nenhum. E o livro chegou bem antes do que a gente esperava. E a gente tá mandando, mas quer dizer, as pessoas podem esperar normalmente. Ah, mas o meu livro, eu quero receber. Calma. Calma. Quem já comprou, quem estava afoito, querendo a Batalha do Apocalipse de qualquer maneira, e foi lá e comprou nos primeiros dias de pré-venda, já até recebeu. Exato. Aí a gente tá mandando pela ordem das pessoas que compraram. Exato, tá? Exatamente. Até dia 1º de dezembro, as pessoas todas fizeram a sua pré-compra, vão receber. Agora, você vai esperar até o livro ficar à venda? Meu conselho, que não sou seu amigo, eu só quero seu dinheiro, na verdade, mas o meu conselho é, não... Compra logo, porque eu acho muito difícil esse livro deixar de ser pré-venda. Eu também. Eu acho que ele acaba na pré-venda. Olha lá o desafio. Não, não é desafio. Pô, tem um quarto sobrando, ainda tem aí umas 2 semanas de pré-venda. É, olha só, vamos ver. Excelente. Então, mas então, se você quer saber mais sobre a Batalha do Apocalipse, inclusive ler o primeiro capítulo, né, o prólogo e o primeiro capítulo. E se você quiser ver imagens, escutar os teasers, saber mais sobre a obra como um todo, vê lá os estudos de personagens, concept art. Exato. Tá tudo lá no hot site abatalhadoapocalipse.com. É isso aí. Promoção Watchmen, Jovem Nerd. Na verdade, eu sou Azaghal. Não, é Watchmen barra Jovem Nerd. A promoção do Watchmen no site Jovem Nerd. Exatamente. Ah, sim. No embalo do lançamento do DVD de Watchmen, o filme. Não só DVD, como também o Blu-ray. O Blu-ray, pra quem já tem o seu PlayStation 3 ou Blu-ray Player, Blu-ray é mega boga, também está sendo lançado. Eu sou um cara Blu-ray agora. Agora é só Blu-ray. Só assisti outro dia Top Gun em Blu-ray. E descobrimos a dentadura Austin Powers do Tom Cruise. O que mais? DVD Contos do Cargueiro Negro, a mega boga animação do Contos do Cargueiro Negro, que também tem aquele documentário de TV feito do Coruja, né? Sob o Capuz. Ah, aquilo é foda. Cara, uma parada mais foda que eles fizeram nessa produção no Watchmen foi esse documentário. Muito maneiro. Mas isso vem no Cargueiro Negro. No DVD, Contos do Cargueiro Negro. Então calma aí, nós temos o DVD do filme, o Watchmen. Tem o simples e o duplo, que tem vários documentários. DVD e Blu-ray. E o Blu-ray duplo também. Certo. E aí nós temos também Contos do Cargueiro Negro. Isso, DVD. Que tem também o documentário do diário lá do Coruja. Do isso, livro. E é um documentário como se fosse se você estivesse assistindo TV em 1985 no universo Watchmen. Tem comercial do perfume do Nostalgia. É, do Ozymandias. Do Ozymandias, muito maneiro. E também em conjunto, lançamento do jogo Watchmen The End Is Nigh para PlayStation 3. The End Is Nigh? The End Is Nigh, o fim está próximo. Ah, olha só. Não é near? Também serviria, mas em inglês eles usam The End Is Nigh no Watchmen. Olha só. Uma expressão que eu também não conheci no Watchmen. Então é um mega combo. Mega combo. É onde você joga com Coruja e Rorschach metendo porradas violentíssimas e bandidos. Eu e do Box já ficamos um sábado inteiro jogando esta bagaça, muito bom. E com esse mega combo fizemos uma promoção exclusiva no Jovem Nerd. Excelente. Daremos a Zagal 10 kits Watchmen. Mas não estou falando desses kits vagabundo com boné e camisa mal feita. Do... Porque eu já falei aqui que eu não dou esse tipo de prêmio. Exatamente, não damos esse tipo de prêmio. Nunca mais. O kit Watchmen vem com um livro encadernado de Watchmen. O que? A revista? A revista. Olha. Foda em quadrinhos. Foda. Um DVD Watchmen duplo do filme. Olha. Um DVD Contos do Cargueiro Negro. Olha. E um jogo para PlayStation 3, Watchmen The End Is Nigh. Fodasco. Puta que pariu. Esse é o kit do Jovem Nerd, rapaz. É um kit completo. Completo, tô te falando. Onde mais você encontra esse kit completo? Porra, né? Meu filho. Onde mais você pode ganhar um kit desse? Olha só, e pra participar, você não precisa fazer nada além de ir no hot site jovemnerd.com.br/Watchmen, muito fácil decorar, e fazer o teste de Rorschach. Olha aí, fui eu que inventei essa porra dessa promoção. Muito boa o ideia. O mais legal disso tudo é que a promoção é nossa ideia. Porra, que sensacional. Ninguém falou, olha, a promoção é assim, não, olha, que nós queremos uma promoção. Eu falei, por que vocês não fazem um teste de Rocha? Ai, porra, foda. Que é genial, porra. Só Jovem Nerd mesmo. Então, olha só. O que acontece? Tem um vídeo da Sala Jovem Nerd analisando, diário da Sala Jovem Nerd analisando o Watchmen. É pra viralizar. Pra viralizar. E o que eu achei mais impressionante desse vídeo foi que a Paramount e a Warner aprovaram. Tá aí no Jovem Nerd, tem o link aí no post se você não viu. E ele anuncia também essa promoção. Tudo você tem que fazer é o seguinte, ir no site, se cadastrar lá, obviamente, seu pequeno cadastro. O cadastro não é pra receber mala direta, nem porra nenhuma dessa. Não, fica tranquilo. Que nós achamos insuportável. É só pra promoção mesmo. É só pra você concorrer como você mesmo. Exatamente. É. E você vai ver três pranchas de manchas de tinta do teste de Rorschach e você tem que dizer criativamente o que você... Tem que ser criativo. Não adianta também inventar, porque quando você der lá a sua opinião criativa, ah, eu vejo, sei lá, um coração do... Sabe, qualquer coisa. Eu vejo o Guilherme Briggs e o Jovem Nerd de Ursinhos Carinhosos. Se você conseguir ver isso, a gente tem que conseguir ver também. Não adianta você falar qualquer maluquice que vem na sua cabeça. Você tem que ficar olhando e, pô, aparece isso, parece aquilo, né? Exatamente. Aí o que acontece? Você faz essas três pranchas, descreva o que você está vendo com criatividade. Nós vamos julgar uma... Não precisa ter as três fodas. Uma, se tiver uma foda, já entra no páreo, né? Sim. E os 10 melhores... Vão ganhar o kit. Olha aí que beleza. Espetacular, né? Isso aqui é um merchandising. Putz, vai tomar banho. Vai tomar banho novela, vai tomar banho todo mundo, cara. inserido no conteúdo do site. Porra. Tu nem sente, ainda sai ganhando prêmio. Tá de sacanagem. Muito bom. Mega Combo Watchmen nas lojas e promoção no jovemnerd.com.br/Watchmen. Vai lá agora. Muitos e-mails sobre os últimos Nerdcasts. Azaghal pediu e dois nerds mandaram ilustrações de Alotone e Guilherme Briggs e Ursinhos Carinhosos. Achei pouco, esperava mais. Trocando e-mail. Tem uma ilustração de Rafael Araújo Vieira e outra de Vanderlei Ramalho. Tem que eu acho que tá acontecendo que o Jovem Nerd tá vetando essas paradas. Não tô vetando, então, tá? Então, se você mandou e por um acaso o Jovem Nerd vetou, manda pro meu e-mail. pazos@jovemnerd.com.br. Mande Jovem Nerd e Guilherme Briggs de Ursinhos Carinhosos. Já tá, você pode me sacanear, já tem duas ilustrações. Mas eu faço questão que tenha muitas. Ai, que ridículo. Outra coisa, o senhor K, estava conversando com ele. Ah. E ele tá pra fazer uma prova aí, que ele tá trabalhando numa parada que parece a firma do Tom Cruise. Ele vai fazer uma prova e nego tá, olha, você tem que passar. Nunca ninguém foi reprovado nessa prova. É, tá na pressão máxima. Tá. Então, outro dia, ele cruzou com um malandro que reconheceu ele no posto de gasolina. Caraca, sério? O cara falou, senhor K, e ele acho que atropelou o cara, sei lá. Saiu cantando pneu, alguma coisa assim. Ele falou pra dizer o seguinte, que foi mal, que ele tá com a cabeça nas nuvens e que ele achou vacilo não ter falado com o cara. Ah, ele não conseguiu falar com o cara. Então, cara, depois de gasolina, se você ficou tristinho, não fique, porque o senhor K só simplesmente não está com cabeça pra você não, agora. Não, coitado, ele tá estudando muito. Puta muito, que pariu, ele tá condenado, cara. Toda hora chegou alguém com uma pilha de livros na mesa dele, sabe? Então ele tá com a pressão do mundo, mas depois ele volta, né? Pensamentos positivos para o senhor K. Sim, oração. Mais e-mail sobre o último Nerdcast 2012, um monte de sandices. Como a Azaghal pediu, o André Alex Martins mandou um vídeo de um mega meteoro estilo Azaghal atingindo a Terra, uma animação, né? Eu rezo pra que a gente seja eliminado em 2012 por um meteoro. Ah, na portuguesa tem novos pesadelos. Eu agora estou sonhando que seja um meteoro. Porque eu vi na televisão que se for aquela tempestade solar, é, exato. É muito pior, meu. A gente não falou disso, pois é. Tempestades solares que fazem o quê? Derretem tudo, acabam com a atmosfera, camada de ozônio. Eles mudam a polaridade. Muda a polaridade. Do... Mexem com o campo magnético da Terra. É um inferno total. Um sofrimento imenso. A camada de ozônio é destruída em segundos. Olha aí. Morre toda a vida marinha. Olha só. O céu vira, sei lá, cinza, sei lá o que é aquilo. Fica tudo no escuro. Acaba toda a energia elétrica no mundo. Idade média? É, idade média. Demoraria no mínimo 4 anos pra recuperar. Então, excelente. Todo mundo morre de fome. Oh. E começam a ter terremotos horríveis, tanto no fundo do mar como em todos os continentes. Meu Deus! E Deus me livre, guarde, prefiro meteoro. Então garanta hoje a sua Copa de Batalha do Apocalipse, enquanto é tempo. Antes que chegue a era da escrotidão. É, exatamente. Então o André Alex Martins mandou a animação do meteoro de 500 quilômetros de diâmetro atingindo o oceano da Terra. Muito maneiro, clique aí pra você ver. Evandro de Melo Freire mandou um e-mail falando que negócio do... a previsão do Nostradamus de que o mundo ia acabar no Rock in Rio acabou gerando uma música de Eduardo Duzek. Olha só. Sobre o fim do mundo. Ouve aí um trecho dessa pérola. O dia ficou noite, o sol foi pro além. Eu preciso de alguém. Vou até a cozinha, encontro Carlota, a cozinheira morta diante do meu pé. Zé, eu falei, eu gritei, eu implorei. Eduardo Zeck já acabou quando eu vi ele fazendo show no Shopping Tijuca. cara. Pra ele já acabou tudo, né? Ai, meu Deus do céu. Ele tocou Troque Seu Cachorro por Uma Criança Pobre. Foi, a gente tava esperando tocar, né? E aí ele tocou. Eu fiquei no shopping até a hora que ele tocou isso. Aí eu fui embora feliz. Primeiro e-mail, Jefferson, estudante de engenharia da computação, Jundiaí, São Paulo. Primeiramente, quero corrigir o 3D, que se Nostradamus olhava as estrelas e previa o futuro, não pode ser chamado de astrônomo, mas sim de astrólogo. Tá certo, isso é verdade. Sobre o alinhamento, não existe nenhuma fonte astrofísica afirmando que irá acontecer esse bizarro alinhamento de Vênus com sei lá o quê. O alinhamento perfeito da Terra, Sol e o centro da galáxia irá ocorrer em 21 de dezembro de 2012, sim. Mas o fato é que esse alinhamento ocorre todo dia 21 de dezembro de todos os anos. Como um alinhamento que ocorre há mais de centenas de milhares de anos não afetou o planeta ainda. O meteoro que não foi visto pela NASA, que o Jovem Nerd citou, foi o meteoro que pegou um atalho com a ajuda de Júpiter. A gravidade de Júpiter é tão extrema que mudou a órbita desse meteoro. Aliás, Azaghal, Júpiter é um grande protetor nosso, sabia? Ah, é? Porque, justamente porque ele é tão gigantesco, a gravidade dele é tão colossal, que ele atrai a maioria dos detritos que flutuam aí pelo sistema solar pra ele. Então a gente fica meio... Ele serve meio que um escudo pra gente. Então estamos vivos aí graças a Júpiter. Olha só. Wilson. Wilson! Wilson! 27 anos, biólogo, Guarulhos, São Paulo. Caras, muito bom o Nerdcast sobre 2012. O 3D estava alucinado com suas teorias e suas previsões astrológicas. Uhum. Ele tá escrevendo com um jeitinho. Em caixa alta. É o jeitinho dele. O Antrax... O Jovem Nerd ele é bom explicar minhas piadas. Quem não pegou, o Jovem Nerd já... Não, mas é muito... A piada é muito eu sou, interna. Eu só trabalho com profissionais. É muito... Eu só trabalho com profissionais. Quem vai saber o negócio do jeitinho? Ah, tá, caraca. O Antrax, ou também conhecido como carbúnculo hemático. Cara, eu sinceramente, eu cortei isso no programa e vou cortar agora de novo. O quê? Tchau, Wilson. O quê? Eu não vou ler sobre antrax e... Não? E doença. Não, whatever. Próximo. Douglas de Souza, 23 anos, terminando engenharia elétrica, Florianópolis, Santa Catarina. Depois desse Nerdcast sobre 2012, acabei procurando o dia da semana que irá cair o fatídico dia 21 de dezembro de 2012. Eis que o calendário do Windows me diz que será uma sexta-feira, Azaghal. E o que tem nas sextas-feiras? Uhum. Olha só. Ou seja, vocês terão a oportunidade de fazer uma cobertura ao vivo do começo do fim ou o começo da era da escrotidão. É, pode ficar a promessa aqui, né? Que dia 21 do 12 de 2012, se nós estivermos aqui ainda, no nosso bunker, talvez, se o Blue Hand estiver protegido e tal, a gente pode fazer um programa ao vivo, né? É verdade. Repercutindo os acontecimentos mundiais do dia. Certamente vai ser um dia pra se lembrar, vai, né? Vai ser um dia, vai ter muita festa nesse dia. Eu espero dia. Estar muito longe do Nerdcast 2012, viu? Não vou enganar vocês, não. Como assim? Ah, o cara tá com dinheiro pra não ter que mais aturar essa galera, não. Olha só, já tá jogando. Vai todo mundo ficar com medo. Fazendo... Esse é o fim do mundo dos nerds. É o dia que vai acabar o Nerdcast, é isso? Fazendo umas continhas, descobri que o Nerdcast final será o de número 349. Olha aí, Zagão. Ou seja, temos apenas mais 162 Nerdcasts pela frente. Não necessariamente. Não, é, pode ser que varie, né? Por exemplo, esse ano não vai ter Nerdcast no ano novo. Já aviso logo, antes que comece o frenesi. Porque nós merecemos descanso. Sim. Estamos aí trabalhando que nem os miseráveis o ano todo. Mas, antes que o povo enlouqueça, pegue suas tochas e seus garfos de feno, aviso. O que não é nenhuma novidade, porque ano passado a gente também tirou recesso. Uhum. Ninguém morreu por causa disso. Exato. Mas nós teremos... Uma compensação. Uma compensação, presente de Natal. Caraca, vai ser foda. Surpresa de fim de ano no Nerdcast. Nego, vai explodir a cabeça. Vai. Urso do pica-pau que não é do pica-pau. Pica-pau. E isso será graças, e aí muita gente vai queimar a língua, a um anunciante. É, impressionante. O anunciante falou, e se nós fizéssemos isso? Aí a gente, que pariu, falei, vai ser foda pra caralho. Então vejam vocês, né? Ai, ai. Esperem, esperem. Éder Rafael, estudante de psicologia, Cândido Mota, São Paulo. A respeito da Bíblia ser um livro de fábulas, prefiro não comentar. Ele botou vários R's aqui. Mas a respeito de profecias bíblicas, vale a pena esclarecer rapidinho alguns pontos. Será que ele é um religioso freak? Ah. Pro 3D é livro de fábulas porque ele é um ET. Ah, é verdade. O 3D, acho que todo mundo sabe, ele explanou isso no Twitter, né? Que ele vai ser pai agora. Vai ser papai. Né? E aí eu perguntei se ele seduziu ou abduziu. Ai, sensacional. Voltemos a Éden, Rafael. O fim do mundo para os judeus se dá com o restabelecimento do reino de Israel. Ah? Mas numa versão eterna, comandada pelo Messias, que para os judeus, ou para o judaísmo, ainda não veio. Não, estão esperando ainda. Por isso, não se fala em volta do Messias para o judeu, judeu, judeu, judeu. Grandes expectativas. Estão esperando, né? Sim. Para o cristão... Padre Azaghal. Ou os cristões... Cristões! Você quer o Padre Azaghal, isso? Por favor. Para os cristões. Cristões não, seu maluco! Eu sei. É o meu jeitinho. O Messias já veio. É Jesus. Ele veio a primeira vez para pagar os pecados do mundo inteiro e voltará para resgatar as pessoas boas. Oh. Podem crer que existem muitas pessoas boas ainda. Oh, olha só. Eu só não sei aonde elas se escondem. Aonde se esconderam as pessoas boas, né, cara? Quando Jesus voltar, as coisas vão ser cataclísmicas. Olha só. A segunda carta de Pedro diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha só. No qual os céus passarão como grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Segundo Pedro, 3 horas 10 minutos. 3 horas! Nesse momento, os mortos ressuscitam. Meu Deus! E vão para o céu. Antes disso, eles comem os miolos de todos os não vivos. Não tá escrito! Os mortos e na mesma hora é ativado o quê? O protocolo Blue Hand. Tá na Bíblia isso. Caramba. Se Jesus vai voltar pra buscar as pessoas boas, ele vem num carro, mete meia dúzia de pessoas. Ah, é? E vai embora num carro de palhaço. Continuando. Caras maus queimam na terra que fica desabitada por 1000 anos. Olha aí, 1000 anos. Também tem cristianismo. Só com o diabo por aqui. Daí, Jesus volta de novo. De novo? Sim, de novo. Depois de mais 1000 anos. Os caras maus ressuscitam. Que confusão. Os bons estavam no céu e descem com Jesus. Os bons vêm, a meia dúzia vem junto. Sim, os bons que estavam no céu com Jesus, que escaparam dos zumbis. A esta hora, como em toda a missa, já estão todos os nerds dormindo. Brasileiros no exterior. Exato. Tem, é uma praga. Qualquer lugar do mundo tem brasileiro. Qualquer aqui, nem Pardal. Como é que você acha por aí, né, cara? Temos aí o JP, que está morando em Orlando, né? Morou um tempo, voltou pro Brasil, voltou pro Orlando, na Flórida, perto do Mickey Mouse. Aqui tem uma comunidade brasileira enorme, né, onde é que eu tô. Ah, onde não tem, né, cara? Onde não... daqui é muito grande mesmo. Quer dizer, já foi muito maior nos últimos 2 anos. Reduziu, acho que, pô, pelo menos 1/3. Muita gente legal. Com certeza. Cara, minha mãe mora aí pertinho, aliás. Você tá falando aí da comunidade brasileira e tal. É, minha mãe mora em Fort Lauderdale. Em Pompano Beach? Isso. Já estão amigões. Pompano Beach é até a polícia brasileira, cara. Todo mundo brasileiro. Mas o JP, ele conhece os dois lados da moeda. É verdade. Porque ele já esteve ilegal nos Estados Unidos. Andava calma, à calma, sombra calma. Da lei. Calma. Eu tive um período em que meu processo tava meio que no limbo e tal. Então, pô. Fiquei aqui meio que, pô, na expectativa pra ver o que acontecia. Uhum. Aí voltei pro Brasil, resolvi de uma outra forma e agora tô aqui normalmente. Né? Voltou pra cá, viu que não dava de jeito nenhum, né, cara? Não dava. O destino que trouxe ele pro Brasil, cara. É verdade. Cheguei no Brasil, conheci quem é a pessoa que hoje é minha mulher, uma semana, 10 dias depois, aí me casei e vim pra cá com ela. Né? Ué, pô, verdade. Resolvido o problema, né, cara? De solidão. Isso é verdade, porque a solidão é um negócio forte pra quem tá fora do Brasil, porque você tá sem família do lado, quer dizer, eu até tenho uma família aqui, que minha tia mora aqui, mas você tá sem família, sem os seus amigos e tudo mais, e com você certeza. Tá com uma pessoa do lado, é muito mais fácil. Izzy, você pode que desculpa. Tá no Canadá, tá quanto tempo no Canadá? Eu moro aqui há 6 anos, mais ou menos. Onde no Canadá, perdão? Calgary, na província de Alberta, mas eu morei também nas redondezas de Toronto, por 3 anos quase. Mas a Izzy é a parte inglesa, não francesa, né? A parte francesa do Canadá se resume mais ou menos ali aqui do lado de Quebec e tal. São os nojentos, né? Exatamente. É lá que eles chamam o sofá de Chesterfield. Não, na verdade essa gíria pra sofá, digamos assim, é mais antiga e é no Canadá inteiro, na verdade. Mas eles meio que pararam. É uma coisa muito anos 90, entendeu? Mas tu chegou no Canadá com quantos anos? Eu tinha 19 quando... Não, isso, 19. Mas tu foi no esquema o quê? Atravessou a fronteira? Não, não. Atravessou a fronteira do Polo Norte pro Canadá? Não, porque foi o seguinte. Meu pai, ele trabalha com tecnologia da informação, né? Ele recebeu uma proposta pra vir morar aqui e veio a família inteira. Ah, tá. Ah, e aí tu foi na aba. Então tá todo mundo legal, né? Não passamos pelo sufoco do JP de ficar, assim, à beira da legalidade da parada. Mas eu conheço gente que passou por esse sufoco e eu sei como é que é os trâmites, é realmente complicado. Mas no Canadá é tudo mais tranquilo, né, cara? É mais tranquilo. Inclusive, eles têm um programa de incentivo às pessoas que querem ir pra lá muito grande, maior do que o daqui. É verdade. Porque falta muita mão de obra aqui, cara. Esse lance do Canadá em relação à imigração e tal, o pessoal que costuma dizer que o Canadá é aquilo que os Estados Unidos tenta, mas não consegue ser. Só não fala isso pros americanos. Exatamente. Mas, por exemplo, plano de saúde universal gratuito, mega foda. É isso mesmo? É, exatamente isso. Porque a lógica deles, a filosofia por trás do negócio é a gente já paga impostos, então o governo deveria usar uma parte desse dinheiro pra tomar conta da gente, entendeu? Não é? Não é uma boa ideia? Mas isso é sustentável aí no Canadá? Porque a gente tem outros exemplos, como a Europa, que vai quebrar a qualquer momento por causa disso, né? No Canadá é sustentável? Cara, é o seguinte, eu não entendo muito, assim, essa parada financeira, o modelo econômico da coisa, né, esse aspecto. O que eu sei é que a gente vai no centro lá, no escritório lá da parada, pega uma carteirinha com o seu nome, um código qualquer, e você pode ir nas clínicas e tal, e receber examinação, remédio separado, tudo de graça, né? Você espera, claro que tem uma espera, né, como se fosse uma clínica particular, que você marca a hora e vai, assim, na sua conveniência. Não, peraí. Você espera quanto tempo? É. Assim, 30 e 40 minutos, mais ou menos. Olha só, cara. Cara, isso que você espera no Brasil, marcando consulta. Porra, pois é. Cara, tá de sacanagem. Mas, pô, se a gente for ficar só na parte da questão de saúde, a gente vai fazer um nerdcast inteiro dessa porra. Ah, claro. Como é que você explica, então, que a maioria dos canadenses vai se tratar aqui, no final das contas, nos Estados Unidos? Como assim? Na hora de fazer a cirurgia, na hora de fazer não sei o quê, o nego vem pra cá. E é? Eu não sabia disso, não. Agora, já os americanos vão pro Canadá comprar remédio, né, cara? É uma das fronteiras mais... com maior volume de gente atravessando o mundo. Olha só. Porque o remédio no Canadá é muito mais barato que aqui. Ah, aí, cara, os velhinhos aposentados vão em massa pro Canadá comprar remédio. Tem excursão pro Canadá, assim como aqui tem excursão pro Paraguai. Exatamente, pra comprar remédio. Se rolar isso comigo, eu tô fudido, porque eu não tenho visto dos Estados Unidos, então vou ter que me operar por aqui mesmo, pro caso. Eu te dou umas dicas aí. É, o que eu quero saber é o seguinte. O Izzy Nobre chegou aí com 19 anos. Foi pra faculdade, high school, como é que é no Canadá? Não, escola de lenhador? Não sei. Faculdade de rock aplicado, sei lá. Não, foi o seguinte, cara. Eu cursava faculdade no Brasil, eu fazia bacharelado de física Olha só, bacharelado de física. Oh. Não é educação física, não. Não, física. Educação física. Pô, você já viu uma foto minha? Você acha que eu tenho naipe pra estudar educação física? Pô, tu já viu o naipe dos professores de educação física? Eu tava no segundo ano de bacharelado, tava odiando porque tinha muito mais matemática do que eu tava esperando. E quando saiu a notícia que a gente tava se mudando pro Canadá, eu me senti aliviado porque eu ia poder, tipo, dar adeus pra aquela porra toda e começar do zero, entendeu? Alguma coisa nova. E começar na educação física. A gente chegou aqui em 2003, 3 anos depois, mais ou menos, é que saiu a papelada toda e que me permitiu trabalhar legalmente, tal, aquela coisa e tal. Como eu não podia estudar, não podia trabalhar, estudar assim, não podia ir pra faculdade, porque aqui é muito caro, sem dinheiro, não podia trabalhar, então não tinha dinheiro pra pagar. Então, o que que eu fiz? Eu me matriculei na high school mesmo, só pra, tipo, não tinha nada pra fazer em casa, não conhecia ninguém, não, entendeu? Tava só coçando. O high school equivale ao quê? Ao segundo grau? É isso? Isso, é o segundo grau daí, exatamente. Ah. E aí você fez aquele negócio de prom e tudo? Fiz, cara. Ah, que bonito! Foda, cara, foi foda. Eu expliquei pra minha mulher, que minha mulher é canadense, que tem muitas coisas do estilo de vida americano que a gente glamoriza no Brasil porque a gente só vê por filmes, que é o caso filme. Do prom. Exato, exato. Aquela coisa de você tá passeando nos corredores da escola, indo pro seu armário pra deixar as coisas lá e pegar o livro de biologia pra ir pra outra sala, esse tipo de coisa que a gente vê em filme, entendeu? E aí chega um cara e empurra teu peito no armário. Rouba o teu dinheiro do lanche. Bota um kick me nas suas costas. Não, e pendura ele no mastro da bandeira pela cueca, né? Ah, é o Ed, né? Que é a cueca na cabeça. Felizmente isso não rolou comigo aqui. Ah, tu sabia jogar futebol? Não, cara, eu sou horrível em esporte. Mas aí tu provou que era brasileiro como? Porra! Mas e aí, isso facilitou tua vida social canadense? Demais, né? Porque, tipo assim, cara, quando eu cheguei aqui, a gente veio em dezembro, que é o auge do inverno canadense, que pra quem não conhece, é tipo menos 30 graus, tá entendendo? Cara, peraí, tu saiu da onde? São Luís do Maranhão, meu filho. Puta merda! Fazia 60 graus. Pois é. E aí foi pra menos 30. Quando eu saí de lá, dezembro, tava no verão. Exato. Aí cheguei aqui no inverno. Saiu do avião, teus dentes trincaram, né, cara? Um choque térmico. Nossa, terrível. A minha mulher morou 6 meses em Vancouver. Vancouver é mais tranquilo. Vancouver não é tão frio. Vancouver na costa oeste não é tão frio quanto em outros lugares. Chove pra caceta, chove todo dia. Muito maconheiro lá também. É o lugar que tem mais mendigo lá do Canadá. Porque eu digo, não. É, onde tem mais mendigo do Canadá é Vancouver. Ah, porque o clima é ameno. É, né? Porque o clima é mais ameno, então o governo despacha os mendigos de Toronto, de Quebec, tudo pra lá, entendeu? Mas, ô, JP, eu te falo uma coisa, aqui em Curitiba, é só no verão. Quando dá uma esquentadinha, pum, eles aparecem que nem pipoca, aparece no sinal, fazendo malabarismo, aparece na esquina pijama. E no inverno eles vão pra onde? Esfria, não cara. Não sei, cara. Eles desaparecem. Eles sim, sim. Daí uma coisa é pra vocês, pô, seguirem um assim no inverno. Pra onde vão? Inverno. Mas, então Calgary aí, quanto é que vai no inverno? Menos 30 inverno... também? Inverno... Chega, menos 30, às vezes dá uns menos 40, que desespera geral. Tu tá no menos 30 pra menos 40, não tem diferença nenhuma, pô. É, não tem mais diferença. A partir do menos 10 é tudo a mesma merda, né? É, depois é só efeito psicológico, né, cara? Jeito. Menos 30, se não tiver ventando, dá pra você encarar tranquilo. Uh-huh. Meu amigo, menos 10 ventando é aquela coisa assim, tua orelha tá doendo e você tá protegendo porque com medo de dar... Porque ela cai, velho, ela cai, sabe? Próximo, é, a partir do menos 10 dá no mesmo. Mas como é? A orelha cai na rua? Não, cai, cara, porque eu seguinte, falando sério, tem uma condição médica chamada frostbite, que traduzindo livremente se chama mordida do frio. Uhum. Essencialmente, o sangue nos capilares e a umidade das células congela, cara. Caramba. Você tá andando aqui tranquilamente, de repente a sua orelha esquerda cai e o seu óculos fica torto. Que pariu, como assim a orelha cai? Não, cara, peraí, parada estilo mosca? Cara, ela apodre, não, cai, eu tô exagerando, isso é um caso extremo. Cara. Você encontrou alguma na rua? Eu tô falando alguém encontra, fica catando, né, cara? Cara, então esses caras que fazem, correm pelado na neve, nadam no gelo, não sei o que lá, esses caras estão pedindo pra perder tudo mesmo, não. Né, cara? É, mas tem uma galera que faz isso, tem uma galera, isso já tem provado, tem uma galera que é resistente ao frio, entendeu? Existe gente que é resistente ao frio. Então o cara que faz isso é um milhão, entendeu? Que consegue fazer um negócio desse e não morrer, e não ter nenhum problema. Porra. Eu tava vendo isso há pouco tempo, um cara que é especialista em nadar em águas congeladas, entendeu? O cara tem uma condição física que ele aguenta isso, ele é um fenômeno, entendeu? Uhum. Eu se me vou mergulhar na piscina aqui, cara, daqui a um mês eu já saio pulando do outro lado. Você tem que ter uma condição específica pra poder fazer isso. Esse frio, o que que ele faz com as pessoas? Dizem que, pô, galera fora do Brasil e tal é muito que fria. Os países frios, não é galera fora do Brasil, mas dizem que os países frios deixam a pessoa numa condição que ela fica mais reclusa, isso, menos sociável por conta do frio. Exato. Deixa eu explicar a minha teoria sobre isso. É excelentíssimo que eu tenho esse fórum público imenso que é o Nerdcast pra poder passar a minha teoria ao Brasil. Geralmente... Não, é uma teoria bem fundamentada, presta atenção. Geralmente quem vem com esse papo de que gringo é frio, são intercambistas que vêm pra cá pra passar, tipo, um mês e se isolam em guetos de brasileiros, só conversa com brasileiro e tal. Aí não faz amizade com ninguém, não faz um esforço em se adaptar à cultura. Aí volta o Brasil falando que nenhum gringo, não teve interesse em conversar com gringo, porque gringos são frios. Frio, cara, velho. Eu cheguei aqui em dezembro, em abril eu tava namorando, porra. Bora, olha aí. Grande garoto. Rapaz, não é fraco, não. Peraí. Deixa eu te falar um negócio, cara. O que você tá falando é válido, tem razão. Mas você foi numa condição específica. É exatamente o que eu ia falar. Como assim? Você foi pro colégio, entendeu? Tu teve moleza, Isinobre. Isso dificulta muito de você chegar com a tua cara e se apresentar no teu ambiente de trabalho, entendeu? O teu ponto é válido, é uma observação válida. Só que é o seguinte, eu tava fazendo amigo por volta de março, abril, que foi quando eu arranjei até uma namorada. Eu só fui pra escola em setembro. Mas quando a gente é mais novo, cara, a gente é mais sociável, cara. A gente tá mais aberto a conhecer outras pessoas, cara. Chega uma idade da tua vida que você não quer mais amigo, cara. Você tem quanto amigo que você precisa, cara. Já tem, já tá bom, meu amigo. Você se torna mais fechado, entendeu? Entendo. Então, quando você chega numa época que você pode aproveitar, por exemplo, tem uma mulher que trabalha comigo, tem um filho adolescente aqui. Agora ele foi pra high school aqui. E ele, pô, é um cara popular na high school, ele é o kicker do time de futebol, entendeu? Ele não voltaria pro Brasil nunca. Caraca, né? O kicker é um cara popular, cara? Claro que é, cara. O kicker só chuta a porra da bola. Pô, mas ele pode fazer a diferença na partida. É, não. E ele é bom, entendeu? Ele é bom. Ele é freshman no high school, já tá jogando no time com os seniors, entendeu? Uh-huh. O moleque é bom. Uh-huh. Então ele é popular e tudo mais, já se mesclou, entendeu? É muito diferente do cara que veio pra cá trabalhar na obra, pô. É pego de manhã lá num carro de arara pra levar pra obra. É muito mais difícil do cara socializar com os americanos. É verdade, é verdade. Mas só que você tem que ver que a reclamação de gringos supostamente frios vem de todas as faixas do espectro imigrante, né? Eu tenho um amigo que fez faculdade na Suécia, uhum, que é um lugar frio também. Aí, apesar de estar no ambiente de faculdade, ele não se misturou, cara. Ele não conseguiu fazer. Ele disse que o povo é frio mesmo, entendeu? É, a galera que é mais velha é fato, assim. A galera que é aos 20, 20 e poucos anos tem uma facilidade maior porque ela tá na pilha de conhecer a gente, né? Socializar. Pô, eu não quero mais amigos, cara. Eu tô satisfeito com os meus. É, mas isso é pura verdade. Então, se chegar um canadense aqui, eu vou cagar foda na cabeça. Eu vou te contar o que acontece quando um brasileiro tá vindo pro Canadá ou pra Inglaterra, ou seja, onde for. O moleque vai no Orkut, tá bom? E ele procura a comunidade Brasileiros no Espaço. Eu aconselho vocês a fazer isso, cara. A entrar na comunidade brasileira de Orlando. Por quê? É a coisa mais ridícula que existe. Cara, é uma experiência ímpar você ler aquela porra, cara. Aí eles vão lá. Brasileiros no... whatever. Inclusive, eu era o dono da maior comunidade brasileira do Canadá, até roubaram naquele grande roubo de comunidades que rolou há 3, 4 anos. Caraca! Estilo The Warrior? Total, cara. O grande roubo de comunidades do Orkut. Ah, lembra? Eu estava lá, eu vi. Mas muita gente quebrou nesse dia, né? A porrada comeu online, né? Existe uma certa teoria no folclore imigrante, seja lá no Canadá, nos Estados Unidos, onde for, que o governo é até certo ponto conivente com a situação dos imigrantes ilegais, porque eles bem sabem que se deportassem todos os imigrantes ilegais dos Estados Unidos, a economia daí parava pior do que tá agora, cara. É, tá. tá? Mas não é bem assim também. Tem um filme, o né? O negócio é o seguinte... A Day Without a Mexican, não, foi, não é, um, é um filme que fala sobre isso? Não é isso. Você substituiria as pessoas, entendeu? O grande problema é o seguinte. Hoje tudo no mundo é preço, né? Então, pra você ter preço, você precisa ter algumas condições, né, cara? E uma delas é você pagar menos os seus funcionários. Pô, é uma forma de você ter menos preço, entendeu? Então, é interessante para as empresas, principalmente agrícolas ou de obras, não sei o quê, usar esse tipo de gente, esse tipo de trabalhador que não tem uma outra opção. Então, o cara pode pagar menos, pode explorar mais, pode não dar benefício pro cara. Essa é um lobby muito forte para não deixar ter uma legalização maior. Mas não é que não tenha trabalho. Por exemplo, você tem milhares de porto-riquenhos aqui de bobeira. Porto-riquenho naturalmente é legal, entendeu? O cara vem pra cá, ele é legal. E por que esses caras não estão fazendo esse tipo de trabalho? Não estão fazendo esse tipo de trabalho porque eles têm uma outra possibilidade, né, cara? Eles não vão topar alguma coisa que um mexicano lá tá topando, ou um brasileiro, ou um boliviano, ou o que seja. Eles podem ser substituídos, mas não interessa ser substituído. JP, você trabalha com turismo aí, tá em Orlando? Eu trabalho com turismo e trabalho com uma condição muito específica, que eu trabalho com o mercado brasileiro, né, cara? Nossos clientes são brasileiros. Galera então, que vai pra ir, pra Disney. Eu tenho contato zero com o público americano, assim, em termos de trabalho, né? Mas você lida com as agências, com as empresas americanas. Eu lido de americana fornecedores, são hotéis, prestadores de serviço, galera de transporte, enfim. Agora, com público, não. O meu público é brasileiro, português, um tanto da América Latina. Mas vem cá, adianta fazer jabá teu aqui ou tu só lida com as agências? Não, só com agências. Nem agência, na verdade. Operadora. A gente lida com operadoras do Brasil. Mano. Ah, então não adianta, cara. Eu quero ir à Disney com o JP. Não, pelo contrário. Não, é um desfavor. É, a primeira vez que você foi por vontade de ficar, eu me lembro que você foi pra trabalhar já nessa empresa que você tá agora. A primeira vez que eu vim pra cá foi em janeiro de 2004, que eles estavam precisando de uma pessoa rápido assim. Eu tinha acabado de fechar a fábrica que eu era sócio lá no Brasil, aí minha tia me chamou, pô, tu tá fazendo o quê? Isso tinha uns 15 dias que eu tava de bobeira. Ela falou, agora nada. Ela falou, você viria pra cá pra dar um help pra gente durante 2 meses que a gente tá precisando? Eu falei, beleza, tô indo. Fui, acabei ficando um pouquinho mais, aí fiquei indo e vindo. Passava alguns meses no Brasil, alguns meses aqui e tal, até que eu fiquei um tempo maior depois. O começo eu ia como visto turista. Aí aqui eu tentei mudar de status. Aí que fiquei um tanto naquele limbo que eu falei. Visto turista, teoricamente, você não pode trabalhar, né? Teoricamente, não. Agora eu tô com visto de trabalho mesmo. Mas você não tava trabalhando, você tava dando um help. Exatamente, oficialmente eu tava dando help. Mas tu passou por alguma parada de, sei lá... Parece imigração e tu sai correndo. Não, jamais. Até porque isso é lenda, né, cara? Quer dizer, eu já ouvi falar, por exemplo, da imigração chegar num hotel assim e levar, pô, 100 camareiros ilegais, entendeu? Coisas desse gênero. Mas é mais lenda, né? Tu também não vai no Brazilian Day, né, cara? Ou tu não ia, não, pelo menos. Não, Brazilian Day, não tinha Brazilian Day. Teve um aqui, por acaso, teve um aqui semana passada. Olha aí. Mas foi uma derrota total. Acho que tentaram 10 pessoas. Né? Mas você, assim, na era após 11 de setembro, um brasileiro aí, tá, não sentiu alguma, sei lá, tipo de discriminação por ser estrangeiro? Não, por ser latino, não. Qualquer porra assim? Não. Isso não tem. O JP tem a cara de português do caralho. Se tivesse cara de árabe, ele era outra história, né, cara? No dia a dia não tem esse tipo de medo em relação à comunidade latina, nem nada. Onde é o local que isso mais pode acontecer? No aeroporto, quando você chega aqui, né? Que agora até nego deu uma certa relaxada no sentido de que estão mais cordiais, estão menos ostensivos. Mas eu já fui pra aquela salinha da imigração 2 vezes. Já? Já, fui 2 vezes. Mas e aí, nesse momento tu falou, fudeu, acabou meu esquema? A primeira vez, sim. Eu tenho uma hora que eu falei, fudeu. Porque a mulher encrencou comigo, a mulher lá da imigração, de bobeira. Ela me fez umas perguntas, eu respondi ela meio atravessado, e aí ela discutiu comigo e me mandou pra parada. Tá dando mole, cara? Esses não, o cara oficiais... ficou puto com ela também, cara. Porque ela foi estúpida, entendeu? E eu banquei a história que eu tava falando, entendeu? E aí ela me mandou lá pra salinha. O que acontece aí lá, salinha? Cara, eu fiquei nervoso. Lá eu fiquei nervoso e falei, pô, fudeu, vou voltar agora, né? Uhum. Aí o cara me chamou lá e começou a conversar comigo. Perguntou o que eu realmente tava querendo fazer lá. Eu banquei a história que eu tava indo a passeio e tudo mais. É porque tu tava num entra e sai foda, né? A mulher viu um milhão de carimbos e falou, que porra é essa? Era a terceira vez que eu tava entrando, entendeu? Uhum. Mas não tinha motivo, porque eu tinha ficado 2 meses no máximo, 3 meses em cada uma das vezes que eu tinha entrado aqui. Não era nada demais. Estão 6 meses pra tu ficar aqui como turista, entendeu? Eu tinha ficado 3 no máximo. Então a mulher encrencou mesmo, de bobeira. Teve uma parte engraçada, porque o cara já tinha até mandado pegar minha mala. É, ou seja, já tava no processo de me mandar de volta mesmo, né? Caralho. Ele ligou pro eu tinha um voucher lá de hotel e tal, e ele ligou pro hotel pra saber se tinha reserva mesmo, e tinha. Uhum. Aí ligou pro escritório da minha tia, porque foi quem fez a reserva, aí perguntou sobre mim, aí minha tia sacou o que tava acontecendo, falou que era um cliente, foda, não sei o quê, que pé. E aí o cara me fez uma pergunta engraçada, cara. Ele me falou, o que você faz lá no Brasil e tal? Eu falei, eu tenho uma fábrica de camisas. Ele pediu um cartão, eu não tinha cartão comigo, falei, pô, não tenho. Aí falou, como você não tem? Falei, não tenho. Eu vim aqui a passeio, não vim aqui a trabalho. Uhum. Aí o cara, mas e se eu fosse um cliente que quisesse te comprar 10 mil camisas? Aí eu falei pro cara, pô, eu não ia te vender. Aí o cara falou, como assim você não ia me vender? Eu falei, não ia te vender, não tenho interesse em te vender, pô. Já tenho a minha produção comprometida, eu não quero, pô, um novo cliente pra cá. Eu ia ter que, pô, mas... investir a mais e não tô afim, não ia te vender, pô. Não me interessa, você não me interessa como cliente. Porque eu também já tava te vendendo, pô. E o cara? Não, pô, já ia voltar mesmo, entendeu? Aí, é igual um tio meu costuma dizer, pô. Lá vai. Calça de veludo é bunda de fora, né, cara? Aí eu fui, comecei a bancar o cara. Falei, pô, tu não me interessa nem um pouco como cliente. Aí o cara ficou me olhando assim e tal, fez mais 2 perguntas e me carimbou. Falou, vai lá. E entrei. Ganhou moral com o cara. Já tava no caminho de voltar, cara. Que excelente. Ganhou moral. Aí ele me falou o seguinte, pô, mas olha só, vê se você fica pouco tempo dessa vez. Porra. Aí eu fiquei 6 meses certinho que o cara me deu, né? Voltei pro Brasil, meses depois vim pra cá de novo. E aí? Aí, aí você... pô, no avião, cara, eu já fui pensando, pô, vai dar merda, vai me mandar pra aquela porra, aquela sala de novo, né, cara? que eu vou falar, né, cara? Uhum. Aí cheguei lá na sala, óbvio, mandaram pra sala mesmo. Aí cheguei lá, aí o cara me chamou e falou, vem cá, meu amigo, que isso? Tu ficou aqui, ficou não sei quando, uhum. Agora ficou mais 6 meses. E eu no avião, cara, tinha lido uma reportagem, pessoas com depressão nos Estados Unidos que tinha triplicado nos últimos 2, 3 anos, uma parada maluca assim, né? Uhum. Aí eu virei pro cara e falei, o negócio é o seguinte, meu amigo, eu tive um caso de depressão muito sério. No processo de me curar, vim aqui pros Estados Unidos, eu tenho uma tia que mora aqui, ela me ajudou um bocado, e eu passei esses 6 meses aqui me recuperando, e agora eu tô legal, tô bem, eu tava indo com a minha mãe, né, nesse dia, e trouxe minha mãe aqui pra visitar a irmã dela, agradecer e tudo mais. Tá beleza, cara, em boa. Porra, que história, parabéns, cara. Tá vendo o que é uma história boa, bem contada? A verdade é assim, você tem que bancar a tua história, não seja ela qual for. Tu tem que falar bancar com a tua propriedade. E se nego sentir que tu tá vacilando, aí tu tá lascado. Mas você... quando você chegou aí, você adquiriu, por exemplo, hábitos que você não tinha no Brasil? Ah, adquiri, cara. Você adquire. Você vê as coisas de uma forma diferente. As pessoas confundem porque eu sou absolutamente fascinado e maluco pro futebol americano. Mas eu já era antes de vir pra cá. Uhum. Entendeu? Fui pra lá, virei... torcendo futebol, não, já era. Hoje eu sou alucinado, acompanho de perto, jogo fantasy football pela internet, ganho dos americanos, sacaneio, vou a jogo, entendeu? Eu realmente gosto, mas não foi uma coisa que eu adquiri aqui. Aqui eu só tive a oportunidade de estar perto e de estar vivenciando o negócio, né? Uhum. E outras coisas, como acesso a coisas que eu já gostava, como livros. Pô, você vai numa livraria aqui, cara, eu entro nas livrarias aqui, cara, eu sinto uma vontade de chorar incrível. É uma tristeza, cara, profunda quando eu vou dentro de uma livraria, cara. Porque eu sei que eu não vou conseguir ler um pentelésimo do que tá ali dentro, entendeu? Uhum. Então, coisas que no Brasil você tá restrito ao que o nego vai te traduzir, ou que você consegue comprar online, ou de alguma outra forma. Uhum. Eu não tive grandes mudanças de coisas que eu passei a fazer, mas eu tive facilidades pra coisas que eu já gostava. Certamente, o que o JP tá falando é verdadeíssimo. O nerd, quando ele vai pra fora do Brasil, ele, porra, ele pinta no lixo, entendeu? Como dizia meu grande avô. É, em contrapartida, JP, parte social, ela fica comprometida, pelo menos no começo. Muito, né? Muito, bastante. No caso do nosso amigo lá no Canadá, não, porque ele... Esqueceu o nome da Tector, hein? O Easy, cara, não esqueci não. O Easy que não é o cara do Guns N' Roses, mas é o Easy. Mas pra mim, acontece o seguinte. Primeiro, eu não trabalho com americano, eu só trabalho com brasileiro, pra brasileiro. Dois, morava na casa da minha tia, entendeu? Não é que eu cheguei aqui pra morar numa comunidade qualquer, pô, misturada e tudo mais. Então, realmente, a parte social fica comprometida, porque você tem um círculo ali de pessoas que você convive, que você conhece, entendeu? Você não tem como passar muito daquilo. Aqui não é você chega num bar e, pô, sai falando com todo mundo. Isso não acontece. Não é questão de ser frio ou não, é uma questão de cultural, pô. A pessoa não sai falando com o cara que tá do lado, ou não sei o quê, entendeu? Não tem free talker aí. Eu não sei se é uma diferença cultural muito grande dos americanos pro canadense, mas aqui isso rola, cara. Pode acontecer, pode ter essa diferença aí. Que não tem, entendeu? Que você não chega num lugar e sai falando com o cara do teu lado do nada, entendeu? Até fala, mas você não vai passar muito dali de uma bobagem ou outra que tu vai falar pro cara. Uhum. Não vai sair de lá e, pô, amigo do malandro e vão marcar, entendeu? Vão marcar. Não vai. O segundo ponto é o seguinte: o tipo de trabalho que você tem, de repente, limita também os teus horários. Nem me fale. Então, isso é uma coisa que também faz diferença. A maioria da galera que vem pra cá trabalha em horários alternativos, né? Tem uma galera que trabalha de noite, a galera que trabalha, enfim. O Easy trabalha de madrugada. Eu trabalho de madrugada, velho. Tá vendo? Isso dificulta, cara. Uma coisa interessante também da parte de cultura é o seguinte: galera aqui tem filho muito novo. O cara sai da faculdade, casa e tem filho, em menos de um ano. E a tua vida muda quando tem filho, né, cara? Você tem outras prioridades, você tem outros hábitos, cara, que atrapalham também quem tem um estilo como eu tinha no Rio, entendeu? É totalmente diferente. Estilo como eu tinha no Rio, vamos lá. Mas isso é uma diferença cultural enorme que tem nos Estados Unidos. Enorme. Hoje no Brasil se espera muito pra ter filho, aqui não, cara. Porra, hoje no Brasil o cara tem filho e tá morando com os pais ainda, né, cara? Pô. Eu fui, pô, passei esse último fim de semana num resort da Disney na praia que tem aqui perto. Olha, que pô, beleza, não tá fraco, cara. Não, hein, cara? Pô, ganhei de Freebies 0,800. Aí, pô, tu via família com 5, 6 moleques, cara. Não é comum, mano. Cara, história de trabalho de imigrante, eu acho que é tipo um prato cheio pra risadas, porque você, quando você tá começando, no meu caso, eu tava como estudante, então não podia, tava no mesmo esquema do JP, eu lavei prato, que é um trabalho standard pra imigrante brasileiro. É o primeiro, né? Você... É um dos primeiros. Mas você chegou a rolar tronco, essas coisas, não? Não. O Canadá tem essas tradições, né? Aí depois você ganhou uma promoção e foi entregar picolé. Eu vendi picolé na rua, velho, com aquelas bicicletinhas com tipo um frigorífico na frente. Que isso? Você tem que ficar se inclinando pra trás, senão o negócio vai virar com tudo. Quando agora, você tá trabalho ingrato tu vender picolé a menos 30, hein, cara, não é melhor. Se tu ganhar em comissão, pô, fala certo. O pior que era comissão, a gente tava literalmente vendendo gelo, ó, né? Teve um Halloween aí que eu arranjei um emprego que era o seguinte: tinha um restaurante lá muito conhecido da região, que ele tinha uma floresta nos fundos, aí os caras fizeram uma trilha, uns manequins vestidos de zumbi, de lobisomem e tal, pá, e as crianças iam passear por lá e eles colocavam funcionários vestidos junto assim com os manequins, disfarçados no meio. Então a criança ia estar passando com os pais e tal, olha aqui, tira uma foto. Aí você pulava e, tipo, gritava na cara do moleque, o moleque se mijava, caia pra trás e tal, era muito engraçado. Que ótimo. Pagava bem até, sei lá, $15 por hora, o que pra época era muito. Ah, muito bom. Muito bom. Pois é, era bacana. Eu trabalhei também com fast food, que foi uma desgraça. Meu irmão, eu passaria fome antes de voltar a trabalhar com essas coisas. Por quê? Porque é horrível, cara. É muito ruim, ele paga muito mal, as horas são terríveis. O forro trata você muito, sei lá, não curti, não. Não foi uma das melhores épocas da minha vida, vou falar assim. Fazia hambúrguer, batata frita, essas coisas? Isso, fazia tudo. Lavava o banheiro e tal. Esse tipo de... Mas era uma rede conhecida, grande? É o Wendy's, cara. Eu trabalho no Wendy's. Olha só, você usava aquela peruca com a trancinha pra trabalhar, não? Cara, o pior que eu usava, porque eu tinha um... Aí eu saí daquele negócio e arranjei um trabalho como supervisor de segurança no Tribunal Federal da minha cidade. Porra, né? Aí o negócio melhorou. Ah, bugado. Porra, mas isso foi um jump? Peraí. Isso não foi um degrau acima, cara. Aí tu colou um esquema forte pra tu poder parar. Um pulo, vamos comer lá. Pior que não, cara. Eu comecei como só com segurança lá, né? Você chegou lá, deu teu cartão, cara, pô, assume aqui. Mais ou menos isso, porque com um pouco tempo de trabalho lá, eles me colocaram na sala de controle do tribunal, que essencialmente eu passava 8 horas vendo câmeras de vídeo, né, do que tava rolando no prédio. Olha só. Jogando joguinhos no PSP. Você imagina esses filmes que mostram o carinha naquela sala de segurança, que o cara tá lendo quadrinhos ou dormindo? Era eu. Ah, teoricamente, você deveria estar monitorando os acontecimentos no prédio. Né? Exato. Teoricamente. Mas peraí, aí eu perdi tribunal? Isso, é o Tribunal Federal da cidade. Rolava alguma sacanagem lá? Cara, eu vi xerifes lá. Xerife é essencialmente o policial que é preso à jurisdição do tribunal, entendeu? Uhum. É, eu vi xerife dando porrada em advogado dos neguinhos lá, cara. Bizarro. Caraca! Peraí, isso sério, foi sério. Antes de 2001, não foi? Não, muito depois, cara. Muito depois. Caraca, isso aqui nos Estados Unidos seria impossível. Imagina. Eu vacilei muito feiamente e perdi esse emprego, que era uma mata, né? Peraí, o que agora você fez? Seguinte, tá dormindo, dormia sempre, não. Isso não é vacilo, isso não, é normal. Isso que você espera de um vigia, que ele durma. No mínimo. Não, colou foi o seguinte, cara, eu cheguei pro trabalho num dia, aí o cara do turno da noite falou assim, olha a câmera número tal, na hora tal aí pra você ver. Botei os números nos valores no teclado e de repente quando eu vejo um casal atrás do prédio. Olha só, atrás do prédio, nem era dentro do prédio. Não, atrás do prédio, isso foi de madrugada, né? Os carinhas do turno da noite viram, anotaram no logzinho lá que a gente mantém de... Ah, que tava gravado. Isso, tava gravado. E as câmeras gravavam e tal pra poder fazer, pra você poder ver depois. Uhum. Aí eu achei muito engraçada a situação, saquei o celular do bolso e tirei uma fotinha da tela do monitor pra mostrar pra minha noiva. Uhum. O filho da puta viu, me caguetou e no dia seguinte eu estava imprimindo currículos. Caraca, cara. Mas tu foi demitido por quê? Por ter fotografado putaria no monitor? Exatamente. Pô, vê a putaria normal, tranquilo. Não, porque eles encaram assim, eu estou quebrando o contrato de sigilo da parada, entendeu? Porque eles viram, se você tirou uma foto, você poderia ter disponibilizado isso, então você Olha só, nega, é esperto. Não pode vacilar, cara. E o cara que tava lá atrás era o promotor, né, cara? O que aconteceu? Eu tive que voltar pro Wendy's temporariamente. Nossa! Nesse meio tempo, o meu irmão menor tinha se tornado gerente da parada. Do Wendy's? Do Wendy's. Não. Aí, além da trança, ele te deu aquele vestidinho azul, falei. Isso foi a pior parte ingrata do negócio, porque eu fui botado na rua, eu tinha um emprego que pagava muito bem, eu era respeitado pelos amigos. Meus amigos tudo tinham trabalho vagabundo, assim, que não pagava muita coisa, entendeu? Tu tava trabalhando de terno, afinal, né, cara? Não, eu tava trabalhando de terno, gravatinha. Cara, eu ainda tenho. Sabe aquele, tipo, aquele fone de ouvido de plástico que entra na orelha, tipo serviço secreto que tem enroladinho? Olha só, que beleza. O cara perdeu a mamata da vida dele. Não, mas eu levei o fone de ouvido pra casa. Que ótimo. Você, inclusive, deve estar usando agora, né? Pô, tipo... Aí que rolou o que mudou a minha vida, cara. Eu estava lá trabalhando e uma amiga minha que trabalhava no tempo lá no tribunal me liga e ela fala assim, vem cá, você tá procurando emprego ainda? Depois do negócio lá do tribunal? Ela falou, porra, tô. Você não quer vir trabalhar comigo aqui, não? Eu pergunto, onde você tá trabalhando? Ela fala, numa sex shop. Ai, meu Deus. Olha aí. Aí eu falei, porra, paga quanto? Ela falou, pagava muito menor do que eu tava ganhando no Enzo. Porra, vamos lá. Tô lá até agora, cara. E adoro. Esse foi o trabalho mais divertido que eu já tive na vida. Ah, você ainda tá trabalhando na sex shop? Tô, cara, tô. É o rei da sex shop. Aí, que beleza, cara. Hein? Já sabe quando precisar de um desconto pra uma parada mais pervertida, já sabe a ponte. Mano. Cara, vou te falar que negócio. Mas me fala uma coisa, e quando é que você vai aplicar pra virar a polícia montada? É curioso ter mencionado isso, porque eu tô aqui com os papéis comigo aqui, porque eu tenho o Green Card, né, que aqui se chama Permanent Resident Card. A única coisa que eu não tenho direito é de tirar um visto, um passaporte canadense, e de votar ou de me candidatar a cargo público. Mas você pode ser guarda montada? Posso? Porra, o que é agora? Tá esperando, cara. Tá esperando o quê? Não, é pra ser guarda montada, você tem que ter altos diplomas e tal, e eu tô recomeçando a faculdade agora, né, que eu me atrasei muito por causa dos trâmites da imigração. Por causa dos trâmites da imigração ou por causa do trabalho na sex shop, cara? Fala aí, que eu prejudico o teu dia a dia.